Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe de regresso à antena da SBSR depois de um curto período de férias. Estamos de volta e com títulos novos. Começamos desde já com um, chama-se Observe, é o quinto para o produtor, DJ, músico dinamarquês Trent Muller. Convida uma série de vozes femininas, mas tem também em Observe uma faixa instrumental de Trent Muller e a abrir Giants. Boa noite, bem-vindos. Começámos com sons que nos chegam da Dinamarca. Primeiro Trent Muller, edição de 2019, Observe, por aqui Giants. Logo a seguir, Mikkel Metal com Recombination, ele que começou nos anos 90 por tocar guitarras em bandas rock and roll, virou-se para as sonoridades ambientais. Marcámos o regresso dos Chromatics, não com Dear Tommy, um disco há muito adiado, quase mitológico, mas surpreenderam há poucos dias com Closer to Grey, por lá Love Theme from Closer to Grey, a banda de Johnny Jewel. Logo a seguir, mais um regresso, o sétimo de Matt Sweet, ele que nos oferece quase sempre canções cantadas, com palavra cantada, mas o projeto Bird of Songs e em Abyss Versions tem por lá um longuíssimo título, quase só instrumental, com algumas vozes, mas não cantadas. Chama-se Behold, I Have Graven Thee Upon the Palms of My Hands. Die Walls Are Continually Before Me. Bird of Songs, para darmos a vez ao projeto alemão, aliás, ao projeto não, a Ben Lucas Boysen, dono também de um projeto chamado Hack, do alemão e de Gravity Nocturne. Thank you. duas vezes Harold Budd, primeiro acompanhado por Robin Guthrie. Juntos já editaram dois discos, Winter Garden e Bordeaux. De lá retiramos L'Aventure. Depois, Harold Budd, a seguir agora, com Jan 111. Ele tem 83 anos de idade. O norte-americano continua no ativo de Harold Budd em frente com Jane 80. Thank you. junta-se o talento de Christian Fannes ao gênio de Ryuichi Sakamoto. Lembramos muitas vezes Cendre, de lá Abyss, depois o português Bernardo Sassetti com Da Noite ao Silêncio de Ascentes e agora a música da grega Zinóvia Arvanitidi, da edição The Gift of Affliction, mais pianos em A Time to Make Amends. Thank you. Já ganhou um Emmy, tem feito música para produções como Chernobyl, Sicário ou Day of the Soldado. Chama-se Hildur Guðnadóttir, é islandesa e foi a responsável pela banda sonora do elogiadíssimo Joker. De lá retiramos Call Me Joker e para o final Pan and Me é o projeto a solo do músico e curador Christoph Mevel, também nono do coletivo de jazz escuro Dale Cooper Quartet and the Dictaphones, de Pan and Me, e a fechar Ocean Noise com o tema Rewind. Já sabem, regressamos de hoje a 8 dias. No sítio do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Os links que vos levam ao podcast do Em Transe estão na loja do iTunes ou em radiotrans.blogspot.com. Boa noite, até breve.